A colisão entre um automóvel e uma moto na noite do último domingo deixou uma adolescente de 14 anos ferida com gravidade. O SIAT foi acionado por volta de 20 horas para a perimetral leste, deslocando a ambulância do posto São Francisco. Porém, quando a viatura chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida por duas ambulâncias do SAMU. A adolescente informou que estava na garupa da moto do marido quando foram atingidos por um veículo Gol com placas de Santa Terezinha de Itaipu. A moto e o suposto marido da vítima, que tem só 14 anos, não estavam mais no local e o condutor do Gol apresentava hálito etílico e comportamento adverso. Os bombeiros assumiram o socorro da vítima, que apresentava contusões e escoriações e suspeita de fratura em fêmur. Enquanto a nossa equipe fazia o registro da ocorrência, indivíduos ligados ao motorista do automóvel passaram a agredir e intimidar, tentando impedir o registro da situação. Antes mesmo da remoção da vítima ao hospital, o veículo já havia sido retirado do local sem que a polícia tivesse a oportunidade de fazer o registro do acidente. A vítima então foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde, depois de medicada, descobriu-se que eram apenas contusões e escoriações. A suspeita não se confirmou sobre a fratura de fêmur. O registro não foi feito pelo pelotão de trânsito, que foi deslocado para a situação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.